Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, estamos a 6 de fevereiro de 2011 e eu estou aqui mais uma vez para lhe trazer mais uma sinfonia. Portanto, a minha intervenção será mais uma vez breve e única. Estamos a tentar comatar uma falha que ainda não conseguimos pôr cobro, que é o facto de não termos aqui nenhum programa de música clássica como outrora já tivemos. Ora, hoje vamos ouvir mais uma sinfonia, mais uma vez com 4 andamentos. É a Sinfonia número 2 de Beethoven. Beethoven, que era quase um louco, assim considerado por muitos na época, hoje um gênio. Embora acho que de gênio e de louco, todos temos um pouco. E por que não? Vamos ouvir então a Sinfonia número 2 de Beethoven. É com ela que vamos seguir neste Nota 7, na qual eu já não regresso. Desejo-lhe tanto uma boa tarde. Já seguirá sertanejo pop universitário para ouvir aqui no Canal 2. Fique bem, boa tarde na companhia do Canal 2. Yeah.